Igualdade de género, estratégia política e social que visa o equilíbrio de poder entre homens e mulheres e crianças ao criar as condições para que a mulher seja autónoma nas suas decisões e na forma de gerir a sua vida.